Um abraço ao nosso amigo Rogini, ex-prefeito de Serrinha. Obrigado, meu irmão, pela sua presença. Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. Essa viagem que eu te falo é verdadeiro. Tá lá escrito toda a minha confissão. Vem com atenção, eu descrevi cada detalhe com quem traí. Se eu lá não vi, você vai saber com quem eu me envolvi. Só vocês cantam comigo. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Você não tá sonhando, não é pesadelo. Vai no chão agora, lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo. Amor, eu te traí, com a moça do espelho. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Assim. Eu descrevi cada detalhe com que traí. Lá no fim, você vai saber com quem eu me... Só quem é de Lamarão vai cantar. Sou louco pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando, mulher. Vai, não chora agora, lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando, não é pesadelo. Vai, não chora agora, lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido exclusivo, porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Eu só te trocaria se fosse por você mesmo, sua boba. Eu só te trocaria se fosse por você mesmo, mulher.